Victor, boa noite, gol 4890. de Lisboa, vai eu preciso do Pós-Mor, onde o Matiasar é 99866, Hazard, Python Road, flight level 370, Home Department, SU Transition, Eco, Lima, Serra, Uniform Flight. The first stop by light and concourse is 557. Boa noite, Portugal, Brasil. contato com o seu debate de Santiago. Tivemos só uma 0-0-0 com 3 metros. Eles voltam no zero, 2-4-5-4.